O que faz o céu ser mais azul? O sol brilhar mais forte? O canto dos pássaros mais lindo? A brisa mais refrescante? O que faz os problemas menores? O perfume mais doce? Os pensamentos melhores? A tristeza ir embora? O que faz meu sorriso maior? Meus sonhos mais intensos? Meu humor inabalável? Minha felicidade sem fim? O que faz meus dias mais curtos? Meu trabalho mais alegre? Meus amigos mais felizes? Minha saudade maior? O que faz esse vulcão em mim? Esse choro de alegria? Essa paz e harmonia? Minha vida mais feliz? O amor a tudo no mundo, aos presentes dos dias, mas antes de tudo, o amor que sinto por ti.